Guanabara, fonte da vida. Eu, a semente que cai pela colina, pelos vales sombrios, me traz um desafio para não ser devorado pelas aves de rapina. Caio em solo fértil, a terra boa que emana a variedade. Não é à toa, eu morro, então começo a brotar através do vale. As feras estão lá, depois do renovo a serosa vem. Me cobre com um abraço, um beijo, meu bem. E como feto, disposto a desenvolver, os sentimentos aparecem para receber. A poesia se transforma em química. As partículas se unem, estão na sinfonia. Irradiante pelo vale sombrio, a planta orgulhosa venceu o desafio. Nas folhas de um vento a soprar, e na carícia o despertar, sorrindo para a luz do clareia. Vou correr, até a tarde vou esquecer. Um dia mal eu não vou viver. Eu sou um belo lírio pra você. Como um arquiteto planejando a obra, viando cada ramo em versos e prosa. O gênio é único no planeta Terra, até Salomão, vestido-se de pétalas. E que glória é essa que foi dada a mim, proclamando injúrias, querendo o meu fim. Prosseguindo no vale, eu vou cantando assim. A terça parte cai, sobrevivo por ti, que com formosura me pega com as mãos, me aproxima do rosto e me beija então. A conexão, o cheiro do amor, não tarda a falhar. Simpático furor, dançando pelo ventre da poesia sacra. O alaúde canta, o albatroz exala. Eu não me preocupo, estou irradiante. Um belo lírio do vale acalma o semblante. Passear nas folhas de um vento soprar, e na carícia o despertar, sorrindo para a luz do clareia. Vou correr, até a tarde vou esquecer. Um dia mal eu não vou viver. Eu sou um belo lírio pra você. Passear nas folhas de um vento soprar, e na carícia o despertar, sorrindo para a luz do clareia. Vou correr, até a tarde vou esquecer. Um dia mal eu não vou viver. Eu sou um belo lírio pra você.